Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. E vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. 41 minutos de luta. Bola estraga na direção de Clodoaldo. Dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda. Traiu Paquete. Passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu Carlinhos. Atirou. Gol! Meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco. Brasil! É realmente muito arrepiante. Infelizmente, Carlos Alberto Torres nos deixou na manhã desta terça-feira, aos 72 anos. Ele que foi um dos maiores laterais direitos da história do Brasil e, sem dúvida nenhuma, o grande capitão do nosso futebol brasileiro. O Capita, como era conhecido, atuava como comentarista do Sport TV. Inclusive, ele participou do último troca de passes e, infelizmente, nos deixou de forma trágica após o infarto fulminante. E essa narração emocionante de, com certeza, o gol de 70 na final da Copa do Mundo contra a Itália, vencida por 4-1 pelo Brasil, tricampeonato mundial, e que foi considerado aí o gol mais bonito de todas as Copas. É uma grande perda, né, Arthur? Com certeza, o Capita fez história. Esse gol, quem nunca assistiu esse gol, passa direto na televisão, é um gol antológico, como você falou, numa final de Copa do Mundo ainda, o quarto gol, foi o quarto gol do título, e ele que foi coroado, além de ter feito esse quarto gol, foi coroado em levantar a taça do nosso tricampeonato em 1970. Vai fazer muita falta, Capita. Com certeza. Falaremos mais um pouco sobre esse acontecimento trágico ainda no final do programa. Mas agora vamos à apresentação da bancada, até porque temos duas estreias. Então vamos levantar o astral, porque vida que segue. Bruno, boa noite. Seja muito bem-vindo e dê seu destaque, por favor. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos e principalmente a você, ouvinte. É um prazer fazer parte desse time. Meu destaque inicial vai para o Palmeiras, que está matematicamente garantido na Libertadores do ano que vem, com a vitória do América Mineiro diante do Furacão. Muito obrigado, Bruno. A seguir, um experiente, Arthur Gabor. Acertei agora? Acertou, agora foi bem. Muito bem. Boa noite e dê seu destaque, por favor. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancado. Meu destaque vai para a punição imposta à torcida do Corinthians, que não vai poder ocupar o setor norte da arena nos próximos jogos. Muito bem, repercutiremos bastante ainda. Agora é outra estreia, é hora de outra estreia. Vitor Correia, uma boa noite, dê seu destaque, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz, boa noite, nosso querido ouvinte. Meu destaque vai para, saiu a lista dos 30 indicados à Bola de Ouro. E Neymar, o único brasileiro, né? Neymar pode aí, será que consegue buscar sua primeira Bola de Ouro? Bom, falaremos bastante ainda sobre isso. E por último, mas não menos importante, Leonardo, boa noite, dê seu destaque, por favor. Boa noite, Luiz, boa noite a todos, nessa noite maravilhosa de terça-feira aí. O meu destaque vai para o início da NBA, começa hoje com um jogo entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers, em Ohio, na arena, na casa do Cleveland, né, que é o atual campeão. É verdade, enfim, a NBA retorna, mas agora é hora de falar do Verdão. Solta o hino do líder! sujo ao viver de imponente. É o Verdão que, devido ao resultado entre Atlético Paranaense e América Mineiro, se garantiu na Libertadores. E é questão de tempo pro título, Arthur? Eu acho que sim, eu acho que tá muito perto, ainda mais depois do resultado do Flamengo, que empatou com o Corinthians no final de semana. O título ficou mais próximo e a vaga na Libertadores todo mundo já sabia, né? Não tinha nem o que discutir, mas agora veio matematicamente para dar um pouco mais de tranquilidade, talvez, e focar no título de vez e em busca do título que não vem há tanto tempo. Olha, eu acho assim, eu acho que tá bem encaminhado pro Palmeiras. Palmeiras tem 6 pontos de vantagem, mas se você olha a tabela, o Palmeiras tem uns jogos difíceis aí, né? Tem o Atlético no Horto, o Santos na Vila, que são jogos que normalmente o Palmeiras não se sai vitorioso. Bom, pra mim o Palmeiras já é praticamente campeão, só um erro muito drástico, né, pra ele perder esse título. Mas o Flamengo tá chegando, vamos ver nos próximos capítulos o que vai acontecer. Palmeiras que em 2009 acabou ficando fora da Libertadores e agora acabou conseguindo a classificação já para a Libertadores. Palmeiras eu acredito que será o campeão brasileiro. Ainda não dá para afirmar porque ainda nós temos 6 jogos. É difícil o Flamengo, até o próprio Atlético Mineiro, eles conseguirem ultrapassar a equipe do Palmeiras. Mas como o Léo disse, você tem um confronto direto o Palmeiras com o Atlético Mineiro, pode cair. Tá embolado ainda, o próprio Santos ele pode ir para terceiro, o Flamengo que hoje está em segundo pode ir para quarto, ainda tem muito campeonato. Mas o Palmeiras ele está muito bem encaminhado para o título do Campeonato Brasileiro de 2016. Sim, eu acho que o que pesa muito a favor do Palmeiras nessa hora é a fase. Além de ser líder, como a gente comentou, com 6 pontos de vantagem, a fase do time é muito boa, a torcida está empolgada, a torcida está comparecendo, está fazendo uma boa festa e o resultado dentro de campo também está aparecendo. É prova disso, nos últimos 10 jogos são 24 pontos conquistados, no segundo turno que são 13, tem a melhor campanha do segundo turno, Palmeiras com 31 pontos, quase 80% de aproveitamento, então é muito difícil se imaginar que o Verdão caia de produção num nível tão drástico a perder o título pro Flamengo. E também um ponto positivo são os jogadores, né? Pô, sai um, o Gabriel Jesus entra Barros, entra Alexandre, o que for, dá muita ajuda pro time e ganha os jogos difíceis e também os jogos fáceis, né? Que se perde, aí já era. Bom, e por falar nessa polivalência do elenco palmeirense, sábado tem uma prova de fogo, né, contra o Santos na Vila Belmiro e sem Jailson suspenso. Ô Leonardo, quem deve ser o substituto? Olha, é muito complicado, porque o Wagner ele teve 3 chances, se eu não me engano, né, foram 3 jogos que ele atuou, e ele foi muito mal em 2 e foi bem mais ou menos em 1. Então assim, não dá pra saber, né? Se você põe o Wagner, você ajuda a não queimar o atleta, mas também você corre um risco de perder o jogo e talvez, sei lá, não ganhar o campeonato no final. E se você põe um garoto da base que tem tudo pra ser um grande goleiro, né? Pelas informações que a gente tem, eu também acho arriscado, porque é um jogador que ainda não jogou no time principal, né? E enfim, o Cuca vai ter que ver ao longo da semana o jogador que, sei lá, passou mais confiança pra ele, né? Wagner, que foi campeão paulista em 2014, em cima do Santos, jogando no Pacaembu. Ele tem mais experiência do que o próprio Vinícius. O Wagner, eu acredito que já tem uma certa bagagem e deve fazer uma boa partida contra o Santos. O Vinícius é um bom goleiro, pelo que a gente tem acompanhado nas categorias de base, ido muito bem nos jogos do Palmeiras, sub-20. E a equipe do Palmeiras, eu acredito que estará bem com o Wagner no gol. Claro que ele está abaixo do Jailson e muito mais ainda do Fernando Praz. Mas é com quem você tem, então vai de Wagner no gol. Acredito que o técnico Cuca fará essa escolha. Não foi o Vinícius que disputou a final do Mundial contra o Real Madrid? Mundial sub-17? Foi ele. Pegou ele. Pênalti. Que pegou pênalti, mas que perdeu no final. Isso. É uma grande aposta, né? Eu acho que vale a pena apostar na base. E é o momento certo, eu acho que final da temporada, eu só acho que ele pode se complicar um pouco se for mal contra o Santos, que é um clássico. Entra numa fogueira, né? Exato. Se entrar já direto no clássico pode ser bem complicado, precisa ver como ele vai corresponder a essa pressão. Será que não vai pesar a camisa? Eu acho que mais do que pesar a camisa em si, é pesar o momento, né? Porque é um momento bem decisivo no campeonato, como a gente estava comentando até agora, que o Palmeiras precisa manter essa boa fase e, na minha opinião, um bom time começa por um bom goleiro. Então, pode pesar esse momento de entrar num clássico, na reta final do Campeonato Brasileiro, o time brigando por título, muito mais do que a camisa. Se fosse em algum outro momento mais pro meio do ano, eu acho que seria um momento mais tranquilo de apostar num goleiro que nunca jogou no time profissional num momento de pressão tão grande. É, o que conta a favor do Palmeiras é o retrospecto de goleiros que nos últimos anos tem sido totalmente favorável, com Sérgio, Marcos, Fernando Praz, agora o Jailson. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Tirando o Fábio, Deola e Bruno, né? Nossa senhora, tá louco. O Palmeiras que sempre, como o Luiz comentou aqui pra gente, sempre foi uma ótima escola de goleiro, muito reconhecida por isso, mas depois da saída do Marcos... penou achar um goleiro que se firmasse. Agora tá com dois bons goleiros, o Fernando Praz agora lesionado, tudo bem, mas tá no elenco e é ídolo da torcida, e o Jailson que também tem correspondido. Mas depois da saída do Marcos, a base não tem se mostrado tão boa que nem se mostrava há 15 anos atrás. Então vamos ver se esse Vinícius consegue quebrar essa escrita de goleiros decepcionando, como foi comentado aqui de Deola, de Bruno, ou se ele vai vir para se manter firme e forte e disputar aí uma vaga de titular no futuro. Bom, e agora vamos falar um pouco de Gabriel Jesus. O técnico Josep Guardiola, do Manchester City, elogiou bastante o atacante e disse que é para poucos um jogador de 19 anos ser titular da seleção, inclusive camisa 9, né, Vitor? Ah, com certeza, mas ele tem quem? Com o Agüero ali na sua sombrinha, né? Acho que ele pode pesar um pouco, mas também com o Nolito, que, desculpa, é muito limitado no meu ponto de vista. Sané também é novo, porém, no meu ver, Gabriel Jesus é bem melhor. Acho que isso vai ser um fator, já que o Guardiola o elogiou. Quando o Guardiola elogia... é porque algo bom vai vir. É, e no City não tem nenhum intocável, porque vira e mexe, ele dá alfinetadas em jogadores de seu elenco. Então, na minha opinião, Gabriel Jesus tem grandes chances de fazer belos jogos no City e se dar muito bem com a camisa azul. Com certeza, o Guardiola que adora ele, né? Ele foi pro City, já falou isso algumas vezes, que foi pro City exatamente por conta do contato que teve com o Guardiola, que o Guardiola pediu a contratação dele, comentou que seria um jogador muito importante para o elenco do City. Então, com certeza ele não vai chegar para ser mais um, para compor elenco, para ficar sentadinho no banco de reserva na maior parte da temporada. Ele vai chegar para jogar, talvez não chegue como titular absoluto, mas... no mínimo assim para disputar vaga, revezar, talvez jogar os jogos do Campeonato Brasileiro, dos jogos do Campeonato Inglês para ir ganhando um pouco mais de experiência, para daqui a alguns anos se firmar como titular. Olha, eu não tenho dúvidas que ele vai dar certo lá, né? Ele é um jogador que já jogou várias vezes pela seleção, foi bem, é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi por muito tempo o artilheiro, né? É, mesmo que ele fique no banco, não tenho dúvidas que ele, com a mão do Guardiola, com o potencial que ele tem, ele vai dar certo lá, né? E assim, é difícil falar, mas ele vai ser bola de ouro. Assim, eu acho que é muito cedo. Eu acho que por enquanto ele tem que pensar no Palmeiras, ganha esse título, vai pra lá e aí tenho certeza que ele vai se dar bem. Jogador muito promissor que vem até surpreendendo pelos números na seleção brasileira. E olhando as peças hoje do Manchester City, como o próprio Vitor disse, ele tem chance sim no time titular. E o próprio jeito dele de jogar, um cara que se entrega, dá a vida pelo time, é tudo que um técnico quer, ainda mais tratando de Guardiola. Bom, e agora é hora de falar do grande rival do Palmeiras nesse sábado. Vamos falar do Santos. Toca o hino do Peixe! Agora quem dá bola é o Santos. E o Santos, com a vaga praticamente assegurada para a Taça Libertadores, mira reforços e Cirino pode ser aí o novo atacante do Peixe para a Libertadores em 2017. Vale a pena, Arthur, o investimento? É uma boa pergunta. O Cirino, eu gostava muito da época que ele jogava no Atlético Paranaense, se destacou bastante jogando lá na Arena da Baixada, mas depois que foi para o Flamengo não conseguiu se firmar, teve altos e baixos, agora... parecia que ia engrenar uma fase boa, fez uns dois jogos bons, mas aí depois mostrou que não era aquele jogador que todo mundo esperava. Então é muito difícil de se responder se vai dar certo ou não. Precisa ver qual fase que ele vai chegar, se ele vai conseguir emplacar o seu melhor futebol. Pode ser um ótimo reforço para o Santos, que está aí na busca de atacantes, né? Que o Ricardo Oliveira... se machucou, voltou, a gente não sabe como que ele vai estar para a próxima temporada, então é sempre bom se reforçar. Olha, potencial ele tem, né? Ele foi contratado do Atlético Paranaense para o Flamengo como uma joia, não uma joia, né, mas um jogador que poderia vir a crescer. E ele não foi o que se esperava. Eu acho até que ele tem mais potencial para jogar o que ele está jogando. Seria uma boa contratação, ainda mais porque no Santos a gente sabe que esses jogadores de lado de campo e de frente, né, que são rápidos e habilidosos, normalmente se dão bem, né? A melhor fase dele no Flamengo foi com o Vanderlei Luxemburgo. No Atlético ele foi muito bem, chamando atenção até de outros clubes, e acabou sendo contratado pelo Flamengo. Para o Santos é sempre bom reforçar. Hoje você tem Rodrigão, o próprio Joel, além de Ricardo Oliveira, o Copete. O Marcelo Cirino é uma peça muito importante, jogar pelo lado dos campos, do campo. Eu acho sim uma contratação, caso acabe sendo concretizada, uma contratação muito boa para o lado do Santos. Com certeza, eu concordo com o Nunes, com o Brunão, com todo mundo da bancada. Ele vem vindo fazendo um bom trabalho no Flamengo, né? Tipo, não tanto quanto esperava, mas acho que no Santos dá certo, né? Porque é jogador rápido, ponta, com meio campo bom, como o Lucas Lima, né? Acho que ele vai conseguir se encaixar muito bem. E se concretizar, vai ser uma excelente contratação. Acho que o torcedor santista vai ficar feliz. Ô Flavião, aprova aí o Cirino? Na prova não, né? Não. Bom, mas e o Guerra? Porque agora tem um colombiano que ainda está no Atlético Nacional, que infernizou o São Paulo na Libertadores e pode ser aí o maestro do Peixe para 2017. Eu vejo com uma boa contratação, Arthur. Ótimo jogador. Vamos ver se vem de verdade, né? Porque já foi especulado algumas vezes, não é a primeira janela que ele é especulado para vir jogar no Brasil. Inclusive, hoje eu vi uma notícia que o Santos, apesar que acabou caindo na mídia e tudo mais, mas que estava tentando fazer essa negociação da maneira mais, não é tranquila, mas assim, na surdina, digamos assim, para evitar algum chapéu, essas coisas. E sabe, quando começa a fazer muito alvoroço em cima de alguma contratação, costuma dar errado. Então eu acho isso uma decisão legal da diretoria santista de ir passo a passo, ir negociando aos poucos com o jogador. Tem tempo ainda pra janela, e se concretizar é um ótimo jogador pra fazer dupla com o Copete, que veio do mesmo time e fizeram uma dupla de muito sucesso no Atlético Nacional. O Guerra é um bom jogador, ele nessa temporada ele acabou saindo, né, do banco de reserva, fazendo boas atuações. Uma boa contratação para o Santos. O Santos precisa disso, precisa contratar bons jogadores para formar um bom elenco. Próprio o Lucas Lima vai sair, não fica aquele sai, não sai, agora que ele fez um gol, mas também caiu de rendimento. Então é bom você ter mais jogadores de qualidade. Próprio a contratação do Marcelo Cirino, também um nome bom. O Guerra, ele já interessou o Palmeiras, agora interessa o Santos. Eu acho sim um bom nome também para o Santos. Olha, a contratação do Guerra é como o tempo de uma cidade. É incerteza, a gente não sabe se vai chover ou não. Ou seja, a contratação é uma incerteza, né? Ele mostrou um bom futebol contra o São Paulo na Libertadores, é verdade. E pode dar certo sim por ter o Copete ao lado dele, né? Mas não dá pra, assim, infelizmente, né? Não dá pra gente cravar que ele vai chegar, vai jogar e vai decidir os jogos pro Santos, na minha ótica. Olha, Nunes, eu acho que sua ótica tá meio cega aí, viu? Porque poderia ser uma boa dupla, já que eles jogaram antes. E eu concordo com o Arthur. Acho que tá, né? Não dá muita mídia. Proíbe deles levarem um chapéu. E já que o Lucas Lima não tem feito muitos bons jogos, né? Depois de algum tempo, acho que o Guerra pode vir pra ser o novo camisa 10 se o Lucas Lima sair, né? Oficialmente, como todo ano se diz, mas nunca se concretiza. Exatamente. Só um detalhe, desculpa. Não, pode falar. Não, que é isso? Não, é só um detalhe, eu concordei com você, tá, Vitor? Eu falei que ele realmente pode ser um jogador a dar certo. A gente não pode afirmar como foi a contratação do Damião, que acabou não dando certo, mas todo mundo achava que ia dar certo, né? É a única coisa que eu disse. Bom, retornando o foco aqui pro Brasileirão santista, o Peixe ainda sonha com a terceira posição, que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Mas a tarefa não é nada fácil. O Atlético Mineiro, que está com 59 pontos, na minha opinião, tem uma tabela mais fácil do que a do Santos, que só está um ponto à frente, e deve ficar mesmo na pré-Libertadores, né, Arthur? Vamos ver como que o Santos vai atuar nas próximas partidas. Tem um clássico muito importante agora, dia 29, contra o Palmeiras. Depois enfrenta a Ponte Preta fora de casa, outro jogo complicado. Depois o Vitória, um jogo na Vila, um jogo um pouco mais tranquilo. Mas vamos ver, eu acho que esses dois próximos jogos vão ser cruciais pro Peixe ver como que vai ser o final do campeonato, né? Se conseguir embalar duas vitórias aí, vai grudar no Atlético Mineiro, ou até passar, né? E aí entra de vez na briga pelo G13 e por essa vaga direta na Libertadores. O título do Santos nesse campeonato é ficar com a terceira vaga e ir direto pra Libertadores, digamos, já não passar daquela fase... digamos, pré-Libertadores, ou a primeira fase da Libertadores, depois que mudou o nome. O Santos é isso, esse é o campeonato. Até se ele tivesse o elenco melhor, a gente estava comentando sobre os possíveis reforços, talvez ele estivesse brigando com o Palmeiras. Mas pela essa sequência de jogos que o Santos tem, digamos, ele vai pegar o Palmeiras em casa, se ele vence, até o próprio Flamengo, ele pega o Atlético Mineiro, acaba enfrentando o Flamengo, já vai diminuir a distância e o próprio Santos já vai ficar... entre os três colocados que já vai dar essa vaga direto para Libertadores. Sim, tem que ter uma regularidade, né? Coisa que o Santos fora de casa não consegue quase nunca, né? Isso é meio triste para ele e é como o Brunão disse, o sonho é Libertadores sem a pré, né? Já vai automaticamente. Então, na opinião de vocês, não dá para chamar de confronto direto esse duelo do próximo sábado? Contra o Palmeiras? Exato. Não, porque o Santos não briga pelo título mais, na minha opinião. E só trazendo um número aqui, tanto talvez até curioso, não chega a ser tão curioso, mas que o Santos sempre foi muito marcado de ser muito forte jogando na Vila e fraco jogando fora de casa. E esse ano, por incrível que pareça, o Santos tem a terceira melhor campanha como visitante do Campeonato Brasileiro. São 16 jogos e 20 pontos. Fica apenas atrás de Palmeiras e Flamengo, que são os times que estão lá na frente. E como mandante também tem a terceira melhor campanha em 16 jogos, tem 38 pontos atrás de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então é um ano, podemos até que dizer, um pouco diferente para o torcedor santista, que está acostumado a ver o time muito, muito, muito forte em casa e fraco fora. Esse ano está bem igualado a campanha, tanto como mandante quanto visitante. É, isso faz muito sentido, porque se você pega o retrospecto do Santos nos campeonatos brasileiros, tirando o desse ano, normalmente ele fica sempre no meio da tabela. E por que ele não fica no meio da tabela? Porque ele basicamente ganha todos os jogos na Vila e perde todos os jogos fora. Então, assim, a gente sabe que em pontos corridos, se você quer alguma coisa, se você quer o Libertadores ou o título, você precisa ganhar jogos fora de casa. E esse ano o Dorival conseguiu fazer isso, né? Mesmo não jogando bem, que foi o caso do jogo contra a Chape, né? Ele consegue vencer os jogos ou no mínimo empatar, né? Então, assim, é bem importante isso. E o Santos este ano, ele bobeou muito, perdendo para equipes lá de baixo, perdeu em casa para o Figueirense, perdeu para o América Mineiro. Então, isso você vai somando e acaba dando esse prejuízo. Por isso que até outro motivo que o Santos não está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, mas pela boa campanha até em casa e também fora, ganhando jogos importantes, tem chance, sim, de... da classificação direta do Campeonato Brasileiro indo para a Libertadores. Bom, já falamos bastante sobre o Santos, agora vamos para Itaquera, solta o hino do Corinthians! Salve o Corinthians! O Corinthians que com a derrota do Atlético Paranaense, entrou de vez no G6 com 49 pontos, mas agora Arthur Gabor, de novo acertei. Boa, tá vendo, especialista. Traz informação sobre a punição do jogo contra o Flamengo no último domingo. É isso aí, vimos cenas não muito agradáveis, né, no Maracanã, com briga entre a torcida corintiana, a torcida flamenguista e a polícia dentro do estádio, muita agressão, gás de pimenta sendo utilizado para tentar apartar, não funcionou. Então o STJD decidiu tomar uma providência, puniu, por enquanto, apenas a torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo só vai ser julgada no final do campeonato. É. Descubra por quê, né? É. Por que será, mas tudo bem. Vamos à punição, que será... A torcida organizada não pode mais entrar no estádio, não sabemos até quando. Na verdade, vai acontecer, o julgamento de verdade vai acontecer daqui a uns 20 dias, mais ou menos. Até lá, está proibida a venda de ingressos para a torcida organizada. Obviamente, eles acabam entrando com a camiseta do time e tudo mais, mas, assim, não vai poder juntar a Gaviões, a Estopim e entrar nem quando o Corinthians jogar como mandante na Arena Corinthians e nem quando jogar como visitante. Vamos ver daqui a 20 dias o que o STJD decide fazer de verdade, né? Tudo muito confuso, né, Arthur? Vamos aguardar. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas voltando ao Brasileirão, o Corinthians, que entrou no G4 nessa rodada, o que não parecia... G4 não, G6. G6, desculpa. É, a força do hábito. É, força do hábito. Então, o Corinthians não esperava entrar no G6 já nessa rodada e deve ficar até o resto do campeonato, Arthur? Aí é complicado, né? Com a chegada do Oswaldo, o time subiu um pouco de produção, eu achei. Melhorou o rendimento dentro de campo, né? Vem numa fase boa. Nas quatro últimas partidas, desculpa, são duas vitórias e dois empates. O que alavancou um pouco o time, fez subir aí na tabela. Mas foi muito beneficiado pela improvável derrota do Atlético Paranaense para o América Mineiro, né? Apenas um ponto de vantagem, mas tem um jogo relativamente tranquilo. Pega, mais ou menos, né? Chapecoense é sempre um time chato. Mas jogando em casa, eu acho que o Corinthians não deve ter muita dificuldade para passar pela Chapecoense. E o Atlético Paranaense pega o Cruzeiro, que vem numa fase melhor, apesar que provavelmente agora que escapou do rebaixamento, foque totalmente na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense joga em casa muito forte. Eu acho que os dois times devem sair com a vitória, na verdade, na próxima rodada. E vamos ver mais pro final do campeonato. O Grêmio também tá forte na disputa. O Fluminense eu acho que já não tem tanta força para chegar. O campeonato do Corinthians agora ficou essa sexta vaga. É porque o Botafogo parece, pelo rendimento que ele vem apresentando, parece que vai ficar com essa quinta vaga. Olhando o Corinthians, ele está com 49 pontos, como o Arthur disse. O Fluminense é aquele grande ponto de interrogação, né? Ele não consegue também acabar entrando em uma série boa de vitórias, até propriamente jogando bem. O Levi sendo muito contestado, o Gustavo Scarpa, um dos poucos ao lado do Wellington, que vem demonstrando bom futebol. E eu acredito que esse campeonato, além de ter uma briga pelo rebaixamento, vai ter também por essa sexta vaga. Não, e o Corinthians ganhou um presente, né? Que foram essas duas vagas a mais, né? No Campeonato Brasileiro, né? O time do Corinthians, ele não é um time ruim, mas ele tá longe de ser um time bom, né? Falta um cara, um craque pra decidir as partidas. Eu acho que consegue, assim, não sou vidente aqui, mas eu acho que tem grandes chances de conseguir a classificação. Por já estar lá, né? E por não ter um adversário grande na briga. A gente vê o Atlético... ele parecia ser um adversário difícil, mas vai lá e perde pro último colocado. Aí o Fluminense perde em casa pro São Paulo, que até duas rodadas tava brigando para não cair. Então, assim, eu acho que assim, por não ter um adversário tão forte, e aí eu acho que o Corinthians vai conseguir a vaga, assim, e vai disputar ano que vem a Libertadores. Eu concordo com o Norris. Acho que o Corinthians tem tudo para conseguir a vaga. Porém, cá entre nós, que contra o Flamengo... deveria ter conseguido pelo menos uma vitória. Por quê? O time não é bom, mas também não é péssimo. Porque se fosse péssimo, estaria em 13º, 14º, né? Quase na zona de rebaixamento. Mas a regularidade do time é incrível. O Guilherme joga 3 jogos, né, bem, aí joga 10 ruins, aí volta, joga 3 bem também. Marlone, Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel, tem vezes que não consegue nem chutar. Né, pro gol, chuta pra lateral. Olha o Zé Corneta aí, Zé Corneteiro aí. Não, não é Zé Corneta, que é a verdade, né? E como o Bruno disse, esperamos que consiga a vaga. Tem tudo pra conseguir contra a Chapecoense, mas como o Arthur falou, pode ser um jogo difícil, né? Colocaremos umas aspas aí, porque Corinthians é surpresa, né? Bom, mas agora falando de reforços, Jô foi aprovado em exames ortopédicos e fica mais perto do time, Arthur. Eu acho uma boa contratação. Não tem ninguém no elenco do Corinthians no mesmo nível do Jô. Não é, obviamente, não é o 9 ideal. Na verdade, se jogar o que sabe, que já o levou para a Europa, Manchester City... Copa do Mundo, na seleção brasileira. Tem tudo para ser, na verdade, até um dos melhores centroavantes do Brasil, se ele estiver disposto a treinar, se dedicar, tudo mais. Jô agora é um cidadão de Deus, né, Arthur? Será? Ele se converteu agora evangélico, né? Será que isso vai ajudar ele dentro de campo, nos treinamentos? Mas vamos ver, como eu falei, se vier esse jogo dedicado, eu acho que tem tudo para ser uma ótima contratação, ainda mais que ele tenha identificação com o Corinthians, né? Lembrando que ele é da base do Corinthians. Porém, se vier o jogo que muita gente conhece, aquele jogo que não liga muito para as coisas, que por mais que no Atlético Mineiro ele era assim e rendeu bem... Eu acho que se for assim, nessa equipe do Corinthians, na atual situação, não vai dar muito certo, não. É porque ele tinha um time bom, né? Tinha um time inteiro. Então. Com o Ronaldinho armando o jogo pra ele, fica fácil, Ronaldinho, né? Ronaldinho, Bernardo. Diego Tardelli. É, aí fica assim fácil. É fácil. Eu concordo com os companheiros aqui. É, vai ser uma boa contratação? Depende de qual o Jô veio. Se foi o Jô do Atlético Mineiro, é uma baita de uma contratação. É pra ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, pra decidir jogos pro Corinthians, embora ele jogava com um time bom lá, mas é uma baita de uma contratação. Agora, se for o Jô do Inter, o Jô da Copa, o Jô pós aquele time do Atlético, aí é mais do mesmo. Mais fácil pôr o Romero lá que dá na mesma. E o Gustavo? Meu Deus, nem me fale. É um mito, né? Deixa pra lá, vamos voltar a falar do Jô, mais fácil. Dizem que o Jô na Copa do Mundo, nos treinos, não acertou um chute no gol. Agora, se for o Jô do Atlético Mineiro, claro que é um bom reforço. O Gustavo até agora não mostrou porque veio. Gustavo ainda fez a tatuagem. Nossa, lamentável. Ser melhor que o Gustavo não é muito difícil, convenhamos, né? Vamos então, lá, Nunes, você consegue. Jogando o mínimo, acho que o Jô consegue essa vaga de titular. É, na segunda passagem do Osvaldo no Corinthians, ele trabalhou com o Jô. Então ele já conhece o futebol do atacante. E até eu acho que mais olhando as peças que o Corinthians tem, ele acaba sendo um bom reforço. É, com quantos anos que o Jô está mesmo? 31? Buscaremos. Boa pergunta. Pegou a gente aqui de surpresa. 30, desculpa. Mas nada sem que... Sem problemas. Não, porque assim, eu concordo com o Nunes, com o Bruno, com todo mundo. Depende do Jô, né? Porque, poxa, Gustavo... Meu, desculpa, esse cara é limitado pra mim. Ele é o Finazzi de 2008. Só que com mais... Só que mais jovem, né? Aí tem Romero, é limitado também, né? Cai entre nós. Aí quem mais tem de atacante? Tem Guilherme, que é um meio ofensivo, meio X, assim, não sabe muito bem pra que veio. E nos seus 29 anos, já passou por Manchester City, né? Tinha Elano, grande Elano, né? Joga muito, craque, camisa 10. Robinho também, mas até aí, né? É, 29 anos blá, o jogo blá, que tem, né? Só pra esclarecer, não, pro sim, ouvinte que ficou sim. Meio... 29 anos o jogo. Ele que é lindo aquela foto dele, né? Lá no Facebook, no manual do jogador ruim. Eu acho legal aquela foto dele. É bem marcante. Realmente. E agora falar de um aspecto negativo de contratações do Corinthians, Diego Souza cada vez mais distante do Timão. A que se deve essa recusa do Diego Souza? O mau momento do Corinthians financeiro ou a não identificação com o time? Olha, preciso de um tempo para parar para pensar aqui, para responder. Uma boa pergunta. Não sei, eu acho que é mais questão de... Não sei se identificação, até porque ele nunca foi muito de declarar ser super identificado com algum time. Com o esporte até que ele tem essa identificação agora e tudo mais, mas não é assim aquele fervor, aquele amor incondicional pelo time. Não sei, é uma boa pergunta. Alguém aqui na bancada tem uma resposta mais precisa? Será que ele não é porque jogou pelo Palmeiras, né? Não tem aquela coisa de rival, o assim. Auge dele foi no Palmeiras. O melhor momento da carreira dele foi no Palmeiras. 2009. Mas ele tem essa identificação com o Palmeiras? Não, porque ele saiu xingando a turma do amendoim. Aí você já viu, né? Xingar a turma do amendoim é suicídio. Mostrou o dedo do meio pra turma do amendoim. Lamentável, né? Brigou com o Domingos. Foi legal aquela cena dele. Foi, O Antônio Carlos Zago, técnico do Juventude, afirmou que o Corinthians procurou o meia Robertson, um dos principais destaques dessa equipe do Juventude, que acabou eliminando o São Paulo e acabou subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, falamos... Não, pode completar. Não, só ia falar que parece ser um bom nome. Muito difícil falar, né? Acho que ninguém acompanha, não ninguém, né? Mas pouca gente acompanha, arrisca a Série C do Campeonato Brasileiro para acompanhar o dia a dia lá do Robertson. Mas pelo que ele jogou na Copa do Brasil no duelo contra o São Paulo, que o Juventude acabou classificado, e contra o Atlético Mineiro também fez boas partidas, quase conseguiu eliminar o Atlético Mineiro. Parece ser um bom jogador, um jogador muito inteligente, muito habilidoso, que marcou, foi ele que marcou os dois gols contra o São Paulo, não foi? No primeiro jogo. Isso. E quase marcou, chutou a bola na trave na partida de volta, quase fez um hat-trick ali. Então parece ser um jogador muito bom, que pode ser interessante caso venha pro Corinthians. É, vamos aguardar, tem muita água para rolar. Ah, mas agora vamos pro Morumbi, vamos falar do tricolor. Solta o hino do São Paulo! Para de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Salve o tricolor paulista! É, o tricolor que empolgou seus torcedores após duas vitórias seguidas e agora tem 1% de chance de rebaixamento e 1% de chance de ir à Libertadores. Qual que é mais fácil? Vamos tirar um tempinho aqui para dar uma risadinha, vai. 1% de chance para ir para Libertadores e 1% de se rebaixar. É. Chega a ser triste a atual situação do Campeonato Brasileiro. Apesar que dá mais emoção, né? E é inegável que não tem mais aquele time que não briga por nada, arrisca, matematicamente falando, eu acho que é muita vaga pra Libertadores. E lembrando o ouvinte que pode virar G7 caso pode o Atlético Mineiro vença a Copa do Brasil. Pode virar G7, dando mais chance ainda pro São Paulo, Chapecoense, Ponte Preta, que estão lá pra trás. Eu acho que, na verdade, o São Paulo não chega nem a ser rebaixado e nem vai para Libertadores. E o objetivo do São Paulo em 2016 agora é se reestruturar, conseguir armar um bom elenco, fazer contratações, acertar o elenco, tentar tirar essas brigas que tem, essas rachas dentro do elenco, para conseguir um 2017 forte e voltar a dar alegrias para o torcedor são paulino, que está meio carente nesses últimos anos. É, e Marco Aurélio Cunha, diretor do São Paulo, já pensa nos reforços da próxima temporada, sondando Wellington Nem, Bernard, Nilmar, William Bigode e Sassá Lotelli. Bons nomes, mas não está sonhando alto demais? Ele quer o empréstimo do Wellington Nem, que é menos viável, e do Bernard. Sassá seria através de Ricardo Gomes, que já trabalhou com o próprio jogador. E o William Bigode seria através de uma troca entre Michel Bastos e o atleta. É, eu acho que é muita negociação demais, na minha opinião. Eu acho que é melhor tentar focar em dois nomes, assim, ver o que o time mais precisa, porque senão acaba virando bagunça, vira confusão e não dá certo. Eu acho que deveria escolher, assim, dois nomes ou ir contratação por contratação e negociando aos poucos e não ficar jogando nome, porque eu acho que isso de ficar jogando 5, 6 nomes de uma vez só é muito pra fazer marketing, pra fazer festa pra torcida falar, olha, 2017 vai ser ótimo com essas contratações e no final não dá certo nenhuma. É, tentar a contratação de dois jogadores do Shakhtar Donetsk é complicado, viu? E a troca entre o William Bigode e o Michel Bastos acho que seria meio ruim para o São Paulo, porque por mais que o Michel Bastos, né, não tenha vindo muito bem, é um dos melhores jogadores que o São Paulo tem, né, atualmente. É, mas lembrando o ouvinte que os próprios diretores e o jogador não têm vontade nenhuma de permanência no clube. Então, trocar 6 por meia dúzia, né? É, que mal tem. Exatamente. Acho que a gente já discutiu algumas vezes aqui na arquibancada Mackenzie que o São Paulo e o Michel Bastos é um casamento que não deu muito certo, né? Quase todo programa a gente fala sobre os dois. Pois só tem briga, né? E ainda segundo o diretor, a maior contratação para o ano que vem é David Neres. Você concorda com isso, Bruno? O jogador da base, ele é meia, não é o atacante? Ele é meia. Meia e atacante. Ele entrou nos últimos jogos, se mostrou... A estreia dele foi contra o Fluminense no segundo tempo. Ele mudou a partida. É, entrou muito bem. É, entrou muito bem. O São Paulo virou a partida. E já contra a Ponte Preta, ele marcou o gol em sua estreia como titular e jogou muito bem também. É, aí o reforço seria renovar o contrato dele? Estender o contrato, é isso? Não, seria estreá-lo de forma definitiva. Como... Entendi, trazer ele de vez pro time profissional. Esse final de ano é como se fosse uma aposta ainda do jogador que tem apenas 19 anos e o São Paulo queria lançá-lo oficialmente no Paulistão para que ele adquirisse experiência. Sinceramente, eu acho isso um erro muito grande. Não lançar ele pro profissional, não é isso, longe disso, ele parece ser um jogador muito bom, um jogador muito promissor, mas jogar nas costas de um moleque que acabou de subir na base uma responsabilidade tão grande. Tem inúmeros exemplos de jogador que aconteceu isso, que subiu da base como uma esperança gigantesca e não deu certo muito pela grande responsabilidade que tinha nas costas. Quantos anos ele tem? 17? 19. 19 anos é muito jovem para chegar à principal contratação de 2017 para um time tão grande como o São Paulo. Então eu acho que tem que baixar um pouco a bola para não deixar subir a cabeça do jovem jogador promessa do time do São Paulo. Então, faz isso que tá fazendo. Coloca ele no segundo tempo, no outro jogo coloca ele como titular. Vai dando experiência, vai dando rodagem, que tem tudo pra dar certo. Olha, esse David Neres, ele parece ser um bom jogador, né? Ele é habilidoso, ele jogou bem os últimos dois jogos. Agora, Gente, se o São Paulo achar que só com ele o time do ano que vem vai ser um time melhor do que foi esse ano, aí os caras estão de brincadeira. Pô, o São Paulo precisa de lateral, zagueiro, meio campo. Não, assim, lógico que ele é um plus ali, né, no time, mas precisa de mais jogador, gente. Pelo amor de Deus, vai achar que ele vai resolver os problemas do São Paulo, acho muito equivocada a análise do Marco Aurélio Cunha. Você acha que o São Paulo precisa de zagueiro, Léo? Ah, eu acho. Estão dando risada esse ano da zaga do São Paulo, né? Não, o São Paulo tem a quarta melhor zaga do campeonato. Mas mesmo assim, são não, eu tô dizendo do miolo de zaga. Michael, Rodrigo, Caio não é uma má zaga. Não, aí eu concordo com você, Mas assim, se você vai pro banco, você tem Lianco, que eu acho, sinceramente, eu acho bem meia boca. Sim, razoável. Aí tem o Lugano, que assim, já foi um bom jogador. Assim, São Paulo precisa de um elenco, é isso que eu quis dizer. Precisa de um elenco muito mais forte do que tem. Porque se achar que só um moleque que realmente joga muita bola, mas achar que só ele vai resolver os problemas do São Paulo, realmente é uma análise muito equivocada na minha ótica. São Paulo primeiro precisa definir se o Ricardo Gomes vai ficar ou não. Ele fica, Otávio? Leco afirmou que sim. Então, agora é partir para os reforços. O São Paulo, ele precisa de uma reformulação do elenco. O próprio elenco do São Paulo hoje, na minha opinião, é bem fraco. Um time medíocre, digamos, pela história e a grandeza do São Paulo. E é bom que eles vêm colocando a molecada da base. Você tem Cotia, grandes jogadores, mas tem que colocar aos poucos. Você não vai lançar logo o cara como uma grande promessa ou falar que ele é a grande contratação do ano que vem. Vamos com calma, colocando durante os jogos, entrando e demonstrando o futebol do São Paulo. Porque o São Paulo tem bons valores que vêm de Cotia e gastam tanto dinheiro em Cotia e precisam... E o São Paulo precisa, de uma certa forma, acabar retribuindo esse dinheiro. Precisa acabar colhendo esses bons frutos que tanto acaba plantando em Cotia. Bom, é verdade. Ótima análise dos nossos comentaristas. Mas fim de papo para o primeiro bloco. Não saia daí. Voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Down like an Armageddon flame. The shame, the one, two. seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada MAC e ontem, 24 de outubro, tivemos o complemento da 32ª rodada do Brasileirão. América Mineiro, surpreendentemente, levantou, né, do coma e venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E vamos agora à classificação do Brasileirão ali do G6 e do Z4. Bom, primeiro lugar, Palmeiras, líder, sobrando 67 pontos. Segundo lugar, Flamengo com 61, Atlético Mineiro a seguir com 59. Em quarto lugar, o Santos com 58 pontos, Botafogo com 53 e fechando a série dos seis melhores, o Corinthians com 49 pontos. Só lembrando ao ouvinte que a vaga direta a Libertadores vai até os três primeiros colocados, portanto Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E fechando a zona acho que menos desejada dos clubes brasileiros, Vitória em 17º com 35 pontos, é que deu uma travada aqui no computador. Figueirense com 32 pontos em 18º, América Mineiro com 24 pontos em 19º e Santa Cruz na lanterninha, segurando a lanterna em último lugar com 23 pontos. Esses dois últimos já foram, né? Deu um respiro só ontem, né, o América Mineiro. Tá fazendo um final de campeonato, quer dizer, tá fazendo não, né? Ganhou o último jogo, tinha perdido os outros quatro, mas tá tentando acabar o campeonato de maneira bonita, digamos assim, porque todo mundo sabe, feia, né? Menos feio, bem colocado, porque todo mundo sabe que rebaixado América Mineiro e Santa Cruz já estão. Bom, agora vamos viajar, vamos para a Europa, solta a vinheta, solta o avião, vamos viajar. Viram como foi rápido? Já desembarcamos aqui na Europa. É sempre a mesma piada, né? É um bordão, né? Tem que manter. Bom, saiu hoje a lista dos 30 finalistas do prêmio da Bola de Ouro do melhor jogador do mundo. E o brasileiro, o único brasileiro é o Neymar. E fora isso, tivemos alguma surpresa, Vitor? Olha, Luiz, com certeza. Vamos começar pelo mais surpreendente, né? Goleiro Rui Patrício, goleiro da seleção portuguesa, foi campeão, né? Eurocopa, goleiro do Sporting de Lisboa, de Portugal. Acho que isso é magnífico, porque, cara, é um goleiro que nunca foi muito bem, né? Mas na seleção sempre é convocado. Foi eleito o melhor goleiro, né, da Eurocopa, se eu não me engano. Eu não lembro, mas eu lembro que ele foi muito bem na Eurocopa. Se eu não me engano, ele foi o melhor goleiro. Sim. E agora, entre os 30 melhores, com certeza não ganha, né? Mas é uma surpresa muito grande, como o Vardy, do Leicester. Mahrez também, acho que foi uma grande surpresa. Loris é um excelente goleiro, né? Goleiro da seleção francesa, titular. Porém, como o Tottenham, né, não vem fazendo grandes temporadas na Champions League, né? Beleza, que ficou em segundo na temporada passada? No campeonato ficou em segundo. Foi terceiro, inclusive. O Arsenal passou em segundo. O Arsenal passou, acho que nas últimas rodadas. Tottenham tem um azarado que conseguiu ficar atrás do Arsenal mais uma vez. E também temos como o Payet, né? Payet, que foi grande surpresa do campeonato inglês pelo West Ham, fazendo muitos gols de falta. Na Eurocopa, né? Também, muito bem. Sim, ele tirou o Cristiano Ronaldo da final, não foi, né? Aquele lance faltoso. Muita maldade, viu? Criminosa a entrada dele. Também temos Pepe também. Excelente. Tipo, Pepe, pra mim, é um excelente zagueiro. Porém, não sei se é a melhor dupla para o Sérgio Ramos. Acho que ele se dá melhor com o Varane ali no miolo da zaga do Real Madrid. E para completar, que na minha opinião, para mim é um atacante normal, Gonçalo Higuaín, uma das principais contratações da Juventus para esta temporada. Eu acho que desses nomes, o menos surpreendente foi o Gonçalo Higuaín. Fez uma ótima temporada o ano passado, fez muitos gols. Um nome que talvez você tenha esquecido, que deixou passar, que pra mim também me surpreendeu, apesar de ser um bom jogador, muito dedicado, corre bastante, o Coque, do Atlético de Madrid. Gosto do futebol dele, mas não sei se tá a nível de estar entre os 30 melhores jogadores do mundo. Acho que ele é um excelente jogador, pra mim foi o substituto do Xavi na seleção, porém não é muito aproveitado e para mim merece um melhor time que o Atlético de Madrid. Porém poderia o Busquets, né, o jogador do Barcelona, titular no lugar dele. Ou o Rakitic, que também fez uma excelente temporada pelo Barcelona. Eu concordo com o Vitor e acho que o Higuaín tinha que estar nessa lista sim, porque ele foi artilheiro do campeonato italiano, que é um dos campeonatos, sei lá, mais importantes do mundo, né? Enfim, assim, eu acho que a lista foi bem feita, acho que não teve uma grande injustiça assim, e é uma lista muito grande por enquanto, né? Então, assim, o cara ele não precisa ser espetacular para entrar na lista. O que você acha, Vitor? Bom, para mim, temos grandes surpresas, como já havíamos dito, mas os três que poderiam, né, podem, é o Messi, Cristiano Ronaldo, e a surpresa do Griezmann, né, jovem, acho que deve ter uns 23, 24 anos. Merece também. Né, terceiro, talvez, até segundo colocado, ou Bale, pô, levou país, é País de Gales, primeira Eurocopa, chegou até as quartas, se eu não me engano, até as quartas, perdeu para Portugal, mas também o Bale sozinho não faz milagre. Mas, assim, esse ano teve Eurocopa, né? Isso pesa, né? Ano que você não tem Copa do Mundo, né? Nem Copa das Confederações, Eurocopa, pesa muito a Champions e vai pesar de novo. Mas a Eurocopa também pesa bastante. E desses, o grande campeão foi o Cristiano Ronaldo, mesmo não atuando na final por ter saído. Enfim, acho que vai pesar muito na decisão de quem vota lá. Bom, como injustiçado, na minha opinião, o Robin não tá nessa lista. Mas não fez uma boa temporada, né, o Robin? Mas nem o Thomas Müller também tá entre os 30 melhores. Ribéry, tudo bem, ficou bastante tempo machucado, mas, na minha opinião, é um jogador que tem muitos recursos, até mais do que o Müller. Então, há pequenas divergências, mas, em suma, eu acho que são esses 30, né? É impossível conseguir uma unanimidade, né? Sempre vai ter aquele nome que vai ser mais contestado, aquele nome que todo mundo vai falar que faltou. São 30 nomes e tem que ir colocando jogadores que estão no melhor momento, mas nunca vai dar para chegar num consenso universal sobre quais são os 30 melhores jogadores do mundo. Olha, eu acho que o Diego Costa tinha que estar nessa lista aí. Polêmico. Cara, o cara é artilheiro do campeonato inglês. Os caras falam, ele bate, não sei o quê. Ele faz o trabalho dele, cara, sabe? E outra, tem poucos centroavantes no mundo hoje, fora, lógico, o trio do Barça, o trio do Real, fora esses que são acima de qualquer um. Eu acho que tem poucos meio nove, meio parado mesmo, que hoje estão tão nível de cima dele. É só ver. No campeonato inglês você tem o Ibra, você tem o Rooney, enfim. E ele é o artilheiro do campeonato, pô. Ele é melhor que Higuaín, né, na minha opinião. Com certeza. Eu também acho. Pra mim faltou nomes como Ozil. Poxa, melhor camisa 10, assim, do campeonato inglês. Alexis Sanchez, o Kanté, que foi uma surpresa, né? Pra mim, meio vira casaca, que foi pro Chelsea, mas até aí problema dele. O De Gea, pra mim, segundo melhor goleiro do mundo. Sem mais. Bonucci também, Boateng, Marcelo, Hummels, entre outros nomes Thiago também. Thiago Silva também, você acha? Thiago Silva, pra mim, continua sendo um dos melhores da Europa, mas eu acho que pros 30 não, poderia estar entre os 50, mas fosse 2 anos atrás, com certeza, em alto nível. E na seleção da FIFA, vocês incluiriam algum jogador diferente da última temporada? Na seleção? O Griezmann, atualmente. Boa pergunta, acho que o Griezmann também merece um espacinho aí. Acho que o Griezmann, ele fez uma excelente Eurocopa. Pela Eurocopa e as partidas que ele vem jogando no Atlético de Madrid, com certeza o Griezmann. Bom, agora vamos fazer um bolão, vai. Pro principal prêmio, o de melhor jogador, Cristiano Ronaldo leva? Sim. Sim, com certeza. Não, vai levar o Messi de novo. Você acha que o Messi vence? Olha, apesar dos títulos conquistados pelo Cristiano Ronaldo? Exatamente. Eu falei que a Eurocopa pesa e pesa, mas eu acho que tem uma tendência sempre a votarem no Messi. Então acho que o Messi vai levar de novo. Acredito no Cristiano Ronaldo. Até pela Liga dos Campeões vencida e também pela Eurocopa. Eu acho que dessa vez o Cristiano Ronaldo leva, mas na minha opinião, no geral, o Messi é superior ao Cristiano. Isso é uma discussão que leva horas e horas e horas, cada um tem a sua opinião. Qual é a sua opinião, Flavião? Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi? Muito bem, mas... Exatamente, concordo com o Flavião. Agora é hora de ir para o esporte da bola laranja. Solta a vinheta! hoje, enfim, a NBA retorna às atividades. Teremos dois jogos que podemos destacar aqui. O New York Knicks contra o atual campeão Cleveland Cavaliers. Temos também o outro jogão da noite, o San Antonio Spurs contra o Golden State Warriors. E o Utah Jazz contra o Portland Trail Blazers. O Cleveland continua sendo, na minha opinião, o favorito da Conferência Leste. Muito acima dos demais. E na Conferência Oeste, o Warriors se reforçando com o Durant. E poderemos ter a reedição, né, Arthur? Da final do ano passado, desse ano. É o que todo mundo espera, né? Golden State contra Cleveland mais uma vez. E todo mundo espera mais uma vez uma série super disputada, com jogos muito bons de se assistir outra vez, né? Vamos ver, o Golden State, que ano passado o pessoal já brincava que era um time apelão, que era um time que não sabia brincar, com Curry acertando tudo que era bola de três, o Thompson, e agora se reforçou com um jogador assim, fraquinho, mais né? Mais ou menos. Bem, médio, bem né? Mais ou menos. Revelação. Um tal de um Kevin Durant, que não sabe jogar. É o Judas do basquete, né? Então, com esse trio, eu quero ver se esse ano o Cleveland vai conseguir parar o Golden State, vamos ver. Eu também acho, né? Eu acho que tem dois times que estão acima dos demais, né? Que é o Golden State e o Cleveland, por terem sido os finalistas do ano passado. E, assim, se isso se confirmar, vai ser mais uma temporada em baixa do Knicks e do Lakers, né? Que foram clubes muito vitoriosos no passado, mas que há um tempo já não confirmam seu protagonismo, digamos assim. Na minha opinião, o Warriors pode ter Durant, pode ter Curry, pode ter o Klay Thompson, mas se o LeBron James estiver inspirado, como teve na última final, na minha opinião, não tem chance pra ninguém, não. É difícil parar. O LeBron, realmente, quando ele resolve jogar, é muito difícil parar. Ele é muito forte e sabe usar muito bem o corpo. Ano passado, na final, deu toco no Curry, espetacular. Nossa, é verdade. Provocou expulsão do Curry. Exatamente, jogava muito, era impressionante, tava com sangue nos olhos e ninguém conseguia parar. E falando em Lakers aqui, essa vai ser a primeira temporada do Lakers depois de muito, muito, muito tempo sem o nosso querido Kobe Bryant. É um gênio do basquete. O rei dos arremessos. Exatamente, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Vamos ver como o time de Los Angeles vai se portar sem o seu maior ídolo, né? E dá pra destacar outro clube, né? Outra franquia, na opinião de vocês, pra essa temporada? Não sei, é que... O Knicks tem se reforçado, né? Sim, mas o San Antonio, talvez, sempre tem camisa pesada, sempre chega forte, mas eu acho que a diferença é tão grande de Cleveland e Golden State para os outros que fica muito difícil destacar talvez uma terceira força. Se você ver, a maior parte das estrelas da NBA estão nesses dois times, né? Sim. Então, assim, acaba ficando uma diferença muito desigual. E só um detalhe aqui. O Carmelo Anthony, ele deu uma entrevista hoje e apareceu no aplicativo oficial da NBA, em inglês, óbvio, né? Ele falando que eles vão levar esse ano. Então, assim, tem mais uma coisa, né? Assim, lógico que ele fala isso meio que para motivar ou para provocar o rival, mas... pode ser que tenha mais um time forte aí na competição. O Knicks que tem a folha salarial mais alta da NBA, então tem que fazer jus a tudo isso e fazer uma grande temporada, né, Vitor? Com certeza. Vocês acham que um quiz agora é panelinha? Cleveland e Golden State? Como assim panelinha? Explique mais. Os melhores estão neles, como o Nunes disse. Vocês acham que isso não seria algo ruim para a temporada? Porque com certeza, né, 90% pode dar os dois na final, né? Pode falar. Não, pode dizer. Você começou. Então, é meio complicado falar que é uma panelinha. Eu concordo que talvez tire um pouco da emoção com relação a jogos durante a temporada, jogos mais disputados, porque cada um vai jogar na sua conferência e provavelmente leve o título da sua conferência e depois se matem, entre aspas, para levar o troféu geral da NBA. Pode se comparar, trazendo um pouco ao futebol, um pouco do que é o Barcelona e o Real Madrid, né? Que são, não é exatamente duas panelinhas, mas são os dois times mais fortes que sempre conseguem se reforçar melhor e às vezes chega algum time e pode surpreender, né? Eu concordo com o Arthur, eu acho que esse negócio de panelinha é coisa de churrasco. É, eu acho que nesse caso não foi isso que aconteceu, foi mais uma gestão de contratações, enfim. E o Arthur tem razão, a tendência é que esses dois times ganhem suas conferências, o Cleveland ganhe a Conferência Leste e o Golden State a do Oeste, e aí façam mais uma final e quem sabe com 7 jogos, né, muito mais emocionante para o torcedor. Bom, e como tudo que é bom passa rápido, vamos chegando a mais um final de arquibancada. Uma arquibancada, infelizmente, um pouco mais triste por conta da morte do eterno Capita. Mas ficamos por aqui. Bruno, uma boa noite. Obrigado pela participação e seja muito bem-vindo. Obrigado a todos e até a próxima. Léo, muito obrigado. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Excelente programa. É nóis. Arthur Gabor, acertei pela terceira vez. Especialista, hein? Muito bem. Boa noite e obrigado e até a próxima. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Valeu, ouvinte. Até a próxima, é nóis. Bom, e por último, mas não menos importante, Vitor Correia, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo e até a próxima. Obrigado, Luiz. Obrigado, bancada. E obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha com essa fiel, né? Exatamente. Temos ouvintes ferrenhos aqui do Arquibancada Mac. E só lembrando o ouvinte que na próxima quinta-feira teremos a presença do comentarista do Sport TV, Luiz Ademar, aqui conosco. Então será muito especial. Agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel. Me despeço, fico por aqui. Uma boa noite, até a próxima! Rádio Mackenzie.